Meu maestro Ney nos teclados. E olha ela, e olha ela, e tudo assim o rei na favela. E olha ela, e ela é pura sedução, eu sinto o chumbo dos rolando o rabito. E olha ela, e olha ela, filha do doutorzinho veio parar na favela. E olha ela, e ela é muita sedução, descendo e subindo, jogando o rabetão. Ela bate o bumbum no paredão, e o bumbum no paredão, descendo e subindo, jogando o rabetão. Ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, ela bate o bumbum no paredão, descendo e subindo, jogando. Oi, oi. Sucesso, né?